XNR 6224, pista livre autorizado, pouso no 20 graus, 109. Autorizado, pouso 62, 24. XNR 6310, decola 43, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Boa. Chanel 63, zona 0, passa 1.200 na boca da Vento. Chanel 6310? Ah, 0, não. Chanel 6310, sábado 350, vigilância radar. 350, Chanel 6201, chama Centro Recife, em 13, correção, 1251, alternado no 3325. Confirma-se, bombeiro em 13385, primário em 251, boa noite, mais 201. Helicóptero. Braço. Tá 3305, pronto pra cópia. Pronto pra cópia, 3305. Autorizado Recife, nível 330, via 358. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca Caju. Frequência do controle 119, decimal 8. Código transponder 5433. Aprovado Recife 330, na Upper Whisky 58, decola da 10, Puca Caju. O transponder é 5433 e o controle em 119.8. Correto, Nesta para o push. Chamarei. Oceaner 6224 no solo aos 46, prossiga de sax via Alfa e Juliette para o gate 01 na minha escuta. A gente veio à direita, Alfa e Juliette para o gate 01 na minha escuta. Positivo. Triple 55 no 5, acione a identificação, chegada a ponto, chame ideia de descida. Para a descida, senhor. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, triple 55 no 5. Para 4 mil, estado no 0 ou no 4. Aurora Azul 4209, autorização para Confins, nível 360, assistente da informação ativa. 360, 30 segundos para copiar. Boa na sua escuta. Meu nome é 310, chama Centro Recife, em 12545, alterno 2685. 2545, alternando 2685 com Recife, 6310. Aqui, autorizado com FIS nível 360. Decola pistão no zero, curva à direita, saída Dael. Após Dael, Leda, bridge, Upzulu no meio, conforme o plano. Frequência do controle 119.8, código transponder 5431. É o Azul 4209, autorizado em seu nível 360 para com FIS. Decola pistão no zero, curva à direita, saída Dael. Após ela, Valeda, Bridge, Apesulu 16, rota do plano de voo. Aciona 45431 e controle 198 Azul 4209. Ok, só confirmando 4 transponda 5431 neste para acionamento táxi. 5431, chamarei portão 8 para o posto de acionamento. 4209 Azul, obrigado. Cara. 5555, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada final no 0. Para 2000, estado no 0 no 4, autorizado na OLS, grato. Autorizado, reposto para o táxi. Autorizado, reposto para o táxi. Para o táxi 3305, 112 a bordo, Natal 410. Copiado, 410, Natal 112. Autorizado prosseguir o táxi até o través do gate 5, táxi lento. Já taxiar via pátio principal Índia, reporta um ponto de espera pronto para decolar, girar, siga o Airbus da Avianca que está no término do push back. Lento até o través do 5, vai via pátio Índia para o ponto de espera. 3305. Positivo. Torre Azul 4209, puxa acionamento, portão 8, por gentileza. Portão número 8, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa, Maré Táxi 4209. Bate final, chame torre na noite, decimal 6, trip 5555. 6. Comandador, hoje é minha 313 para o saque, seu PAB é de 167, 350, Galeão. Ok, copiado. Galeão 350 no 67, autorizado táxi, reporte em ponto de espera pronto para decolagem. Ponto de espera pronto, é 3 horas. Trip 5595, passou externo com o trem embaixado e checado. Trip 5595, tráfego avistado, tem autorizado pouso pisto no zero, vento 1 no 0 graus. 1 no 09, ajuste 1 no 0 no 5. 1 no 0 no 5, leve pouso. Oxana 6313, após a passagem do tráfego na curta final TR da tripa ali, mantém pisto no zero. Para o TR, mantém 9 a 0, 6313. Boa, 6747 da web, estamos aqui no gate número 3, frente da Yankee para a cópia. 6747, um minutinho para copiar. Azul, 4209, para o táxi 195 a bordo, 320 de autonomia, cancela do canal. Copiado, Campinas, 115, 320, autorizado táxi via pátio principal Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Pátio principal Índia, reporte no ponto de espera para decolagem, 10, viu, 4209. Guarulhos 340, decola pista no zero, curva à direita, saída da EL, após EL, Leda, Videv, após 550. Controle 19.8, código 5421. Colando a 10, da EL, Leda, Videv, após 550, 19.8, controle com 5421, nosso transponder 6747. Correto, reporte para o push. Cortaremos. Trip 55, 15, no solo 07, prossiga táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Trip 55, 15, copiou? 3178, Salvador, identifique, esse manteu 050, chegada Mari. O Xenia 6313, autorizada a decolagem, pisto no zero, vento 1 no 20 graus, no zero nosso. Decolagem no 063, Oceania 6313, decola 09, controle 119, decimal 8. 098, boa noite, 6313. Boa, bom, bom. Olha, Salvador, boa noite, Oceania 6313. É 303, sobe, mantém o 360, vigilância radar. 360, 6303, pode voar, Leda? Autorizado, Leda. Leda, 6303. Piso no zero, vento 110 graus, 109. Livre decolagem, tá, 3305. Torre azul, 4209, tá pronta no ponto zero no zero. Azul 4209, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantenha no zero, azul 4209. Tan 3305, decola 10, controle 19, decimal 8. 198, boa noite. Boa, boa, boa. Obrigado. Salvador, TAM 3305, boa. Boa, TAM 3305, sobe para o 330, vigilância radar. Atenção, 330, vigilância radar, TAM 3305. Azul 4209, decola 12, controle 119, decimal 8. 198 com o controle azul 4209, boa noite.